4, mantendo antes da Juliette, principalmente mensagem do Etiano. Visual com a pista estabilizada, tá 8002. Pode final, chame torre 198, decimal 6, 8002. 18,6. 158, 4,30. Galeão, ciente, gol no 399. Está autorizado o táxi via parte principal, Juliette, Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame a torre 198, decimal 612, bom voo, gol no 399. Gente, livre táxi, passe, Juliette, Alfa, Charlie, ao ingressar na Alfa, chamarei a torre 192, decimal 6, 1399, obrigado e boa tarde. Pista no zero, ciente da restrição, tá 8002. Mantenha a posição antes da Juliette. Observe a passagem do Nil de Nereixo da Gol. Assim que o mesmo ingressar ataque seu alvo, o senhor prossegue via Juliette até o portão 4. Exatamente o que eu tinha falado. Pós o gol, autorizado. 672. Desculpe, não ter entendido perfeitamente sua mensagem, comandante. Ah, que nada, eu peço desculpa. Torre Salvador, 1399 da Gol na Alfa. No 399, após a passagem do TAM, autorizado alinhar e mantendo no zero. Posso passar a da TAM, alinho e mantenha no zero, 1399 da Gol. C128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Gente, bom, C125 vai chamar Recife, 1288, alterna 1325. Boa noite, bom serviço, eu estou passando aí. Boa noite, senhor, bom voo. São 8002, no solo aos 14, libere a pista direita, chame o solo, 121 decimal 9. 21 decimal 9, 38002, bom dia, boa tarde. Salve, boa noite, 1856 da Gol. 1856, aguarde autorização para Recife. Ah, se escuta. Solo Salvador, boa tarde, 8002 da Tani, Bruno. 8002, ingresso na Alfa, Alfa Juliette, para o portão 11, ok? Ingressando na Alfa Juliette, portão 11, 8002. Já 3175, coordenando com o pessoal de solo a fim de posicionar sua aeronave na saída do pátio 3, de tal forma permitir um Alfa 320 da sua companhia ingressar via Juliette para o portão 11, ok? Você, para na computação, obrigado. Então, 8002, quando estiver para ingressar na Juliette, observe o posicionamento do Alfa 332 da sua companhia, que com a anuência do mesmo permitiu que o senhor ingressasse Juliette até o portão 11. Afirmativo, muito obrigado, vai observar e agradeço o colega da companhia. Good afternoon, Alô? Tá 3567, pushback acionamento, portão 612. Negativo, comandante, mantenha a posição, aguarde a passagem do Alfa 320 da sua companhia, ok? Ok, na escuta. Contato radar, saída Gole, sobe para o nível 380, serviço de vigilância. Gole, tem ascensão para o 380, 399, contato. Salvador, trip 54 no 5 para o push acionamento. Trip 54 no 5, aguarde a passagem no Alfa 320 da TAM, vitória para o porta 11, só inicia, ok? Paciente, após a passagem da aeronave, o trip 54 no 5. Tan 3567, autorizado o push acionamento, ok? Autorizado agora, Tan 3567. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa Charlie até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame a torre em 118 decimal 612. Tan 3175, bonita aeronave. Muito obrigado, está autorizado para o táxi via Juliette Alfa Charlie na Alfa 18614. Bom domingo, uma boa noite. Bom, obrigado. Estimadora Brasília. É um dos meios. Cinco, um dos quantos. Uno 399 chama Centro Recife, frequência no 28.8, alterna 133.25. 28 e 1.335. Bom domingo, até a próxima, obrigado, hein? Bom domingo, senhor. A secundária é 133.25. 3325, obrigadão. Para Porto Seguro, para o táxi. Sou 3.5495, por gentileza, repita. 60 POB, autonomia 04110, alternando Porto Seguro. É, 3.5495, copiada, aguarde para iniciar seu táxi. Sente, aguardando para início o 3.5495. Alô, teria autorização, boa noite, 56 Aragão? Ainda não, comandante, só mais um instante. Entra. Solo Salvador, tá 3567 para o táxi, a bordo 177, alterna com fins, 3 horas e 33. 3 horas e 33, poderia repetir o POB, comandante? Afirmo, 177. Muito obrigado, inicie seu táxi agora, via Alfa, Juliette, Charlie até o ponto de espera da pista no zero. Assim que ingressar na Alfa, vai chamar a torre em 118.612. Então, 3567 é o número 2 para a decolagem. Faça um bom voo. Muito obrigado. Paciente, eu ingressar na Alfa 14186, após Charlie. Afirmo. 3.5495, inicie o seu táxi, acompanhe a aeronave da TAM. O senhor é o número 3 para a decolagem. Seu táxi dar-se-á via pátio principal, Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, vai chamar a torre 1-8.612. O 3.5495, bom voo. É, Juliette Alfa Charlie, até ponto de espera da 1-0, 118.6, número 3 para a decolagem, seguindo o TAM. Muito obrigado, uma boa noite, Trip 545. Afirmo. Estão 3175, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 120 graus com meia dúzia nós. Autorizado a alinhar e decolar da no zero, está 3175. Autorizado alinhar e mantendo no zero. Após a decolagem do 330, alinhe e mantenha no zero, 3567. Lima Mike, Mike 1856 está autorizado nível 390 para Recife pela Upper Risk 58, previsto saída Pucca Transição Aracaju com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle Salvador 199.35. Seu transponder é o 5543. Lembrando, cabeceira de locada é 90 metros. 1390 autorizado Recife, previsto 58, Pucca Aracaju com curva à esquerda. Comando 10, sentido das condições da pista, 1935, controle, aciona 5543, o 1856, está no gate 1, pronto para o pushback acionamento. Ok, chame para o pushback acionamento. 1856. Contato radar, saída da EL, vigilância. 400, 33175. Com curva direita pro aqui, aqui né? O T3175. Negativo. Autorizado decolar dando 0, 110 graus com 62 nós é o vento. Livre decolagem no 0, 3567. Os 30, chame o controle, 1 no 9, decimal 35. 1935, boa noite, 3567. Motorista Salvador, boa noite, 3567, cruzando 1400 pés, saída Gole. Projeto 3567, saída Gole, Fábio 360, vigilância radar. Gole 360, vigilância 3567. Trono autorizada final, sem glide, reporte estabilizado. Contra estabilizado, 601. Final, chame torre 1 no 8, decimal 62 no 601. 386, até daqui a pouco, 01. Baixa. Torre Salvador, salvo 1601, duas milhas e meia de Ilha Serra, avistando Baixada e Tavares. Continue a aproximação e aguarde pista livre no 601. 01, aguardando pista livre. Trip 54 no 5, autorizado decolar da pista no 0, vento de 110 graus com 5 nós. Autoriza a decolagem 1 no 0, trip 5-4-5-5. Correto. 3-3-5, obrigado, boa noite. Boa noite, então. 730, disponível de voo 320, para 120, está todo contato para mim. O pouso na pista no zero, vento de 110 graus com 5 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Lembre pouso, pista no zero, voo 601. 5-4 no 5, chame agora 119.35, decolou aos 33. 119.35, sente, boa noite, trip 5-4 no 5. Boa tarde. Controle Salvador, o trip 5-4 no 5. 1-1-9. Sobre o nível 120, vigilância radar. É, ciente, a sessão no 20, é, solicita o 140, conforme autorizado, o trip 5-4 no 5. 140, autorizado. Ciente, 140. Controle Salvador, muito boa noite, Gol no 602, informação Fox. Boa noite, Gol no 602, aciona identificação, desafia chegada Mare, ajuste Channel 011 em Salvador. Descendo via chegada Mare, Gol no 602, identificou 1011. Solo First 35 ao liberar 121 decimal 9. 39601, tá daqui a pouco. Romeu Controle, 119 decimal 35. 119 35, boa noite, 56, boa noite. Sequência 128 decimal 8, alterno 133 decimal 25. Sequência agora 128, 3325, boa noite, 3567. Boa noite. Controle, boa noite, voo 1856, 1800 na FUCA. 856, contato radar, sobe 390, serviço de vigilância. 390, boa noite, 56. Leston, curva à direita, decolando a 10, 1935 na saída, 5545 no transponder. Afirmo. 5545. 5545, ponto para pushback e acionamento. Gente, Web 6720, observa o parqueamento total do New Generation da Rua no box 3. Daí o senhor inicia o seu pushback, ok? Gente, 6720. Comunicações ao passar nível de voo 300, reaciona a sua aqui rapidamente.